Torre Salvador, boa noite, tá 3305, final pista no zero, baixado e travado. Tá 3305, boa noite, ajuste no zero, 18, pouso autorizado, pista no zero, vento 140 graus, 09 nós. Tá 3305, autorizado, pouso, pista no zero, altímetro 10018. Line up and wait, runway 10. Line up and wait 10, American 230. 3305, no solo 17, libere próxima direita, transfere controle solo em 121, décima 1. Próxima direita, chamando o solo Salvador, está 3305, sai daqui a pouco. É. Salvador, uma boa noite, está 3305, livrando a Eco. Está 3305, boa noite, táxi via Alfa, reportando a Juliette. Alfa, reportando a Juliette, está 3305. American 230, airborne at 19, call departure control 119.35. 100.35, American 230, good night. Night. 3-3-4, Salvador, para Guarulhos, via Brasília 10, Tabaté, nível 360, saída da EU, Lida, pois Lida Motiva, controle 119.35, transponda 5593, agenda 6303. Yeah. 1-0. Torre Salvador, muito boa noite, azul 2707, localizadora da 10. Azul 2707, boa noite, ajuste no 08, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 140 graus, 08 nós, check trem. Ciente, pouso autorizado, 2707. Controle solo em 121, décima 1. Salão 211, liberando a primeira direita, 2707, obrigado, mais excelente noite. Boa noite. Sou Salvador, muito boa noite, azul 2707, ligou na Fox. Torre 2707, negativo, contato com o sol. Tente novamente no 2-1-1. 2-1-1, obrigada. Salvador, boa noite, azul 2707, livrou na ação. Boa noite, azul 2707, táxi via Alfa, reporte Anjo Juliette. Via Alfa, reportará Anjo Juliette 2707, obrigado. Salvador 6313, para o táxi, 123 a bordo, 3 horas e 40, alterna HD1. Táxi autorizado via Índia e Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera chame Torre 1895, ajuste de altímetro 1008. Azul 2707, aproxima Juliette. Azul 2707, ingresso taxi Juliette, portão 09. E a Juliette para o portão 09-2707, obrigado. 3, boa noite, autorizada a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1, 40 graus, 08 nós. Ah, alinha e fala 9 0, 66, Guilherme é 3-1-3, decola as 4-4, transfere controle de Salvador em 1-1-9, direcional 3-5. Direcional 3-5, boa noite, Guilherme é 3-1-3. Boa noite, Morro. Obrigado, bom. 1170, boa noite, avistado, ajuste no 098, pouso autorizado, pista no 0, vento 130 graus, 09 nós. Ativo de pouso no 0, ajuste no 098, voo 1170. Mono 170 no solo 49, primeira direita, chame controle solo em 121, décima 1. Primeira direita, precisando 1, por solo, 1170. Salvador, boa noite, Xené 6224 CLS. Xené 6224, boa noite, mantém aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 8. Tango Lima, CA Juliette, pronto para Copa Salvador para o Galeão. Vicente, Salvador para o Galeão, nível 400, Rio para Novembro 857, via roda do plano de voo. Decola pista 17, curva direita, saída da El, Leda após Leda Irumi, chume controle frequência 119.35. E o transponder corrigindo, aguarda somente o transponder, Lima, Sierra, Juliette. Manda faixa da área, está? aguarde só um instante que eu vou confirmar o transporte aí com o centro. Juliette, solo. Transfere controle solo em 121, decimal 1. Direita, 121, 1, 62, 5. 95 para o acionamento táxi, o ajuste de altímetro 1098, boa viagem. Via Juliette, portão 10, portão 10. Portão 10, Juliette 10, o 1170. Boa noite, Monte Salvador. Alfa Salvador, boa noite, Oxenem 6224. Boa noite, Oxenem 6224, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6224. Pessoal, prossiga. Cor direito, permanece a saída. Tango Lima Serra Juliette, boa noite, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Tenente Lima Sierra Juliette autorizando o táxi, reporte na Papá para o cruzamento. Sérgio Juliette, autorizado o cruzamento, prossiga via Quebec, Mike, reporte na Lima. 22, Salvador, San 3178, boa noite. San 3178, boa noite, avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 130 graus, 08 nós, check trem. Mas foi travou, livre pouso 10, San 3178. Controle Sol em 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, olha lá. 2, 1, 5, 5, 0, 8, 5, 4, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. Adriano Lima, Serra Juliette. Táxi autorizado Lima, contorno, grande pátio. Táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre novamente, 1895, ajuste 109. San 3178 no solo, 12, primeira direita, transfere controle solo em 121, décima 1. 121, na boa. Boa noite, estão 3178, táxi via Alfa e Porsche Anjo de Leite. Alfa e Porsche Anjo de Leite, 3178. Solo Salvador, estão 3305, se a gente tem informação X-Ray, só para cópia, recife.